Fez ficar nela, mais uma vez o teu Deus te jogou na favela. Sobrevivente da prisão da amizade, só o diabo é que batiza com a lei do cão covarde. Até o céu cobra água pra chover, quem se acomoda num dia comum vai perecer. Na mesma favela, no mesmo gueto, esquecendo que todo olhar é suspeito. Se o para-brisa tá quebrado, a vingança vem do lado, única rua. Fogo inevitável, o clima tava sinistro. Com os aliados foi visto o jogo. Não foi Deus quem criou, e todo o dinheiro ainda é pouco. Com a inveja nasce e vive no sufoco. Sumiram com ele do banco de trás. Na ira truta, sua homenagem é que se faz. Inspirado pra matar, com a maldade no olhar. Se o herdeiro não te viu ligar, foi ele quem decidiu te matar. Parceiro dos fortes, linha de frente pra morte. Vai ver que foi assim que a trairagem pediu licença, pediu passagem. Mosé Miguel, qual que é quando sacou? Nem você acreditou na surpresa. Teu bote, lado a lado, seu aliado. Ando esquecendo o juramento selado. Se a dúvida foi a arma, a certeza foi ignorada. Morreu calado e pensando, caí de graça. Ajudou vários na parada. Comprava o jumbo pros mano e mandava. Na ajudaria foi subjugado. Sempre dizia que andando com um amigo não precisa tá armado. Viu de tudo nessa vida, ajudou parceiro meu a ter o que queria. Ia buscar na febre, com Deus não batia, mas também pelo diabo não pedia. E o que dizer da única pista? Dos aliados nem Jesus acredita. A covardia é surda, vai bico com dinheiro e se luta. Capão é lugar de homem morar. E se com fogo queimou, com gelo não pode esfriar. A hora é essa e não vai inimigo sobrar. Saudade, mas a vida continua. Tu me ajudaria em serenidade.